Minha vida evolui na medida que me conheço e me transformo. O processo de evolução do ser humano deve ser plenamente consciente. A aquisição das leis de Deus não se dá por mágica ou de forma inconsciente, pois só evolui na medida que se autoconhece e se autotransforma. Viver é condição inerente ao espírito, não sendo possível alienar-se da vida, tomada em seu amplo sentido, ela não guarda semelhança com a existência do corpo, no que concerne a sua brevidade ao seu fisiologismo, constituindo-se num estado permanente de crescimento, aprendizado e conscientização. Vive-se sempre. A morte, os traumas, o sono e outros assaltos à consciência, não conseguem ameaçar ou eliminar sua realidade nem a sobrevivência do espírito. Vivemos em dimensões diversas, que se interpenetram constantemente, de tal forma que, numa mesma existência se transita em níveis vibratórios diferentes. Mesmo estando encarnado, participamos da realidade espiritual a todo momento e nela nos movemos, no estado de vigília e principalmente durante o sono. Dimensão material, nas suas várias nuances, e dimensão espiritual, nas suas infinitas gradações vibratórias, são condições inseparáveis. Não são opostos, muito menos são inconciliáveis. Sua integração psíquica é importante para o ser em evolução. Por milênios o ser humano quis separá-las, como se fossem metades opostas, acreditando-as causa e efeito. Devemos buscar uni-las como estruturas da realidade existencial. Essa divisão é do domínio da consciência, mas não é da essência do espírito. Perceber essa unidade externa e interna significa integração do si mesmo ao cosmos à sua volta. É um passo a mais na evolução. É a percepção do divino em si mesmo. Não há interno nem externo, nem material e espiritual, mas tão só amor e vida. São expressões pertinentes ao nível de evolução em que nos encontramos na Terra. Podemos permanecer por longo período alienados da própria evolução, o que provocará a ação da lei de Deus nos impulsionando coercitivamente a progredir, como também podemos avançar mais conscientes, na medida que percebemos como ela se processa. Mesmo nesse estado aparentemente estacionário, o ser em evolução estará em movimento interno de aperfeiçoamento, ainda que sem consciência do que se passa. A inércia, semelhante ao nada, não tem existência no universo. Tudo evolui e cresce sem cessar na direção de Deus. Conhecer-se é um processo que tem o limite da capacidade da consciência em reter o conteúdo a ser conhecido. A consciência é limitada, pois exclui, divide, discrimina, concentra e focaliza. Nossa vida consciente não é capaz de tudo perceber a respeito do espírito. Mesmo desencarnado, pertencente ou não a um plano espiritual mais elevado que o nosso, possui limitações quanto ao que sabe sobre si mesmo e sobre o universo do qual faz parte. Chegará o momento, em que a consciência que já se expandiu ao limite de sua capacidade, precisará transcender e buscar mudanças e transformações fundamentais para o próprio desenvolvimento psíquico. Ainda não conhecemos o funcionamento psíquico o suficiente para entender os processos quando o espírito está liberto do corpo e em níveis evolutivos superiores, porém, é preciso que entendamos que, por julgarmos a partir do paradigma encarnado, sem similaridade para a necessária compreensão real, não conseguimos penetrar em sua totalidade. Nossas escolhas na vida são também, e principalmente, consequência da visão de mundo que temos. Quanto mais ampliamos nossa percepção da realidade, mais opções de aprendizado vislumbramos. O desconhecimento da personalidade integral, do espírito em sua totalidade, acarreta dificuldades no processo evolutivo, criando barreiras, provocando o prolongamento de situações repetitivas e, às vezes, dolorosas. No cotidiano, o processo de autotransformação e autoiluminação significa buscar eliminar situações inconsequentes, desligar-se de conhecimentos inúteis, abdicar de participar de envolvimentos alienantes que, no seu conjunto, atrasam a evolução do espírito. Conhecer tudo poderá levar a não se viver nada. É a experiência vivida e não o saber intelectual que gera a energia necessária à mudança. Às vezes, é preciso viver determinadas situações aparentemente erradas para as quais estamos sendo atraídos devido à necessidade de obter algum aprendizado. Viver com integridade a própria verdade, assumindo as consequências implicadas, é fator libertador da consciência. Há situações em que nos envolvemos e que nos deixam sem alternativas de esquiva, mas que, pela nossa inferioridade, nos atrai sobremaneira. Isso ocorre porque tal situação se conecta com algum processo interior nosso, o qual reclama mudança. Sempre que atravessamos essas situações podemos descobrir alguma inferioridade nossa. Mesmo necessitando eliminar esses envolvimentos, podemos perceber nossas condições interiores, apontando para processos íntimos não resolvidos. Envolver-se em situações desagradáveis, consciente ou inconscientemente, significa também poder perceber aquilo em que o próprio indivíduo ainda está precisando crescer. Naquele conflito em que se envolveu, certamente está algo que ele precisa aprender. Quando já tiver aprendido, não mais precisará atravessar, sobretudo inconscientemente, aquele tipo de situação. Nossas dificuldades surgem na medida que precisamos delas para evoluir, e, quando ocorrer o aprendizado, iremos prescindir de vivê-las. Saber viver em ambientes desagradáveis ou temporariamente suportá-los, buscando deixar sua própria marca neles, no sentido de tentar modificar-lhes a vibração psíquica, melhorando-a, é uma arte a ser aprendida. Viver em paz consigo mesmo é importantíssimo para a evolução humana, porém saber conviver em paz com o semelhante é compreender o sentido da vida. Muitos alcançam a paz consigo mesmo, mas não conseguem conviver com seu semelhante. Quando isso ocorre é um indício de que a paz alcançada não é completa. O processo de transformação e iluminação pessoal é contínuo e leva o indivíduo a viver afetivamente e amorosamente bem com os seus e com a vida. Leva o indivíduo à aquisição, dentre outras qualidades, das seguintes: generosidade, bondade, respeito ao outro, ética, amorosidade, carinho, compreensão da vida, integração à natureza, percepção do espiritual é comum, durante o processo de crescimento pessoal, principalmente quando já se atingiu um relativo estágio superior, ocorrer experiências em que as qualidades já adquiridas são colocadas à prova. É exatamente durante essas provas que pode ser avaliado o nível de evolução do indivíduo, bem como o que ele ainda não conquistou totalmente. Insucesso nessas provas não deve se constituir em fracasso, mas na percepção de que muito já se caminhou até alcançar a consciência da percepção de que se está em prova e que muito pouco falta para que tais experiências não incomodem mais.